sintonizado na Rádio Cidade AM 770 kHz. Aqui você tem o melhor do esporte, informação, prestação de serviço, cultura e a boa música. Rádio Cidade AM, a nossa rádio tem o melhor para você. Agora, a Rádio Cidade tem o WhatsApp. 33129136. Fio, a empresa que leva e traz você com pontualidade e segurança, informa a hora certa. Atenção para esse comunicado da Rádio Cidade. Horário especial do comércio até o dia de Natal. Segunda, sexta, das 9 às 22 horas. Aos sábados, das 9 às 18 horas. Queridos ouvintes, aqui é a doutora Jéssica da Oral Sind também. Estamos chegando ao final de mais um ano, que foi recheado de sucesso e realizações. Essa é uma excelente oportunidade para agradecer a sua confiança em nossos profissionais e para dizer que temos muita honra em ter você como nosso paciente. Poder cuidar do seu sorriso é muito gratificante para todos nós. Que o ano que está começando venha cheio de energia e felicidade. Um feliz Natal e um próspero ano novo para você e todos os seus familiares. E é claro, com aquele lindo sorriso no rosto. Cidade AM. Cidade AM, 770. Take the ribbon from my hand. Hoy que me dices adiós. Cidade. Aqui a informação e a música não para. Já estamos de volta. Cidade AM, relembrando o sucesso.